especial para amar. Sobe, sobe, balão, sobe, vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar. Levo o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei o lugar ideal para amar. Sobe, sobe, balão, sobe, vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar. Pois eu sei que encontrei o lugar ideal para amar.

tolerantes com elas. Não era impossível ser lá. Tenho mais sensações que quando me sentia. Mas não era impossível ser lá. Tenho mais sensações que quando me sentia. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Caiu pelas escadas excessivamente abaixo. Figueira, ciúmes ao teu namorado. E a serra que te adora e deseja também sofre com a luz do sol que te abraça e te beija. Já